Apitos. Não apenas os grandes acontecimentos marcam uma vida, tornando-se impressões e lembranças inesquecíveis, deliciosas ou amargas. Num destes dias, estive pensando em algo simples, banal, mas que povoou minha infância, minha juventude, e que agora, na velhice, virou saudade. Eu me refiro aos apitos, principalmente aos dos navios, que silenciaram, continuando a ecoar dentro do coração. Você já observou como os navios deixaram de apitar faz tempo? Nunca me explicaram por quê. Cada ribeirinho, fosse Santareno, Caboclo das Ilhas, Obidense ou Chimango, conhecia a embarcação pelo apito. De longe, sabia-se quando chegava o Aquidabã, a Chata Fortaleza, o Lloyde ou a Juricaba. E até folclore apareceu apitando. Aqui em Santarém existia um velho engraçado que falava fino e costumava dizer: eu não gosto de navio que apita fino. Fiii! Eu gosto é do barão de Cametá que apita grosso feito macho. Fiii! E a gargalhada estourava. Pois é. Sumiram da paisagem os apitos e os barcos atracam, desatracam em silêncio, sem avisar passageiros e estivadores. Parece até que andam, como os ladrões, na pontinha do pé ou das quilhas, para não acordarem os donos da casa. É, no mínimo, esquisito. Mas houve outros apitos em minha vida. A velha usina de luz, movida a lenha, apitava pontualmente às 6 da manhã, às 6 da tarde e às 9 da noite. Aqueles sons regulavam a rotina da pequena Santarém. Na Praça da Matriz, por exemplo, as moças saíam correndo para casa porque tinham ordem dos pais para ficarem no largo só até ao apito das 9. Em Belém, onde estudei durante 8 anos, residi no Largo de São Brás, perto da extinta estação dos trens. Recordo saudoso aquele tristonho apito, monótono e agudo, varando as noites, as madrugadas, as manhãs chuvosas. É coisa para nunca se esquecer. No internato do então ginásio do Amando, onde passei alguns anos, também um apito antipático, estridente, comandava os nossos atos. O padre apitava a torto e a direito para entrarmos no rio, para sairmos do banho, para a hora do estudo, da bola, do dormitório, da refeição. Haja apito, meu Deus! Durante as férias, se ouvíssemos alguém apitando por perto, éramos capazes de insultar e agredir o apitador, pois andávamos empanturrados daquela praga. Por último, um apito diferente, sinistro, que eternizou a fogo uma noite de abril de 1978. Eu comecei a ouvir sirenes insistentes às proximidades da Escola São Francisco, onde me encontrava numa outreia do movimento de cursilhos de cristandade. A repetição dos alarmantes apitos deixavam a certeza. Alguma coisa grave havia acontecido ali por perto. E era verdade. Caíra o muro do estádio, matando, entre outros, minha filha Thelma Sueli. Quando ouço uma sirene, chorosa e lúgubre como cachorro uivando no meio da noite, não posso evitar o arrepio. Foi o apito que mais mexeu com a minha estrutura interior.